Джорджа 2470, большой трамвай. Da onde corre? 185, sim, entre só um minuto, corre. Salvo, Salvador, boa noite, 3858, livrou, se escuta. Tá 3858, boa noite, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, 3 Juliette, 3858. Para o táxi do Volvo, no meio 193, 98 a bordo, no 973, contando com... 0350, confirmando a autonomia. Livre táxi, abate 1, Indy Alfa, ponte para a torre, 18612, que é legal no 098, cor no 8, cor no 6, no 3. Avião, autonomia 0350, tem táxi Indy Apache, Indy Alfa, ponto espera vai chamar 286, cor no 6, no 3, cor no 08. Cor no 885, protocópio. Protocópio 885. Autorizado, 360 Guarulhos, via Pesulu no 6, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, acena 5504, coro 885. Ok, então, autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, Lampers, Zulu, Moramento. Depois da pista 1-0, com curva direita, Dael, Leda, Brito. 5504, transponder, 120.8, controle Salvador, coro 885. Correto, reporta push, coro 85. Ok, só confirmando, Lampers, Zulu, 16, após Brito. Afirmo. Chamar quando o próximo era muito bem, chama, 188. Oito, atento a Bang no através do 612, após o mesmo, ingresso Juliette, portão 03. Obrigado, vai dar passagem ao gol após Juliette 03, 3858. No solo 54, à direita chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Solo 219, boa noite. Corre, boa noite, boa na 693, pronto, próximo, boa certo. Boa noite, gol número 3, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 0. Alinha e mantém no 0, boa na 693. Salvador, boa noite, o azul 4070, livrou na foto. 0770, taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 4070. 5-1, bom voo. 3-3-2-5-2, 5-1, boa. Tá 3662, 2-8-6, bom pouso. 2-8-6, obrigado, daqui a pouco. Guilherme, 310, desça 2000 pés, autorizado final do ILS X-Way, reporte estabilizado, localizador. 2000, submarino estabilizado, 6310. Salvador, boa noite, Tantra 362, passou Simbra, baixou a travada. Boa noite, Tantra 362, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 8, 0 graus, com 0 8 nós, altímetro 1 no 0 no 8, Tantra 362. Livre pouso 1 no 0, com 1 no 0, 1 no 8, Tantra 362. Número 3, decolou 57, controle 120, décima 8, tão bom, boa noite. 08, obrigado, boa noite, gol número 3. Segundo, copiou. Prossiga. Só um minuto. Ok. 60 na África, gol no 603. Pelo Salvador, é o trip 9947, está ciente da informação ativa. Seria a saída prevista, por gentileza, para a Goiânia? Saída a boa, após a LF, aguardando a coordenação 9947. Desculpa, Salvo, foi para a informação do trip 9947? 947 afirma saída Arbor Elef. Portão 8 agora, portão 8, ok? 28, portão 7 já. Duro gol no 885, posição 9, pushback acionamento. M62 no solo 59, à direita 1219, solo, boa noite. Direita 219, boa noite. Salve Salvador, boa noite, eu estou 3662, livrando a foto pra aqui. Taxi Alfa, repórter da Juliette, 362. Alfa, repórter da Juliette, 362. Salvador, boa noite, WebJet 5827, seja na informação Uniforme, Galeão 360. O F5827, número 3, cópia, aguardando. Cadê? Trip 9951, protocolo. Pronto, prossiga. Autorizado, Fortaleza, nível 390, via peso Luno 9. Decola a pista no zero, com a esquerda sai da mão, transição frode. Controle 120, decimal 8, aciona 5522, trip 995. Ok, 390, Fortaleza, peso Luno 19. Decola a pista 10, curva esquerda. Sai da mão, eu não peguei a transição. 120, decimal 8, transponder 5522. Transição fraude, confirmando, reporta o feedback acionado, trip 995. Pronto. Pi 9947.com. Pronto, captura, chegando. Autorizado 380 Goiânia, via Upper Zulu no 7, decola pista no 0, curva à direita, saída arbor, eleva, controle 120.8, acena 5523, confirmando rota, Upper Zulu no 7, Formosa, Upper Whisky 10, após DCT. 118.6, bom pouco. 86, obrigado. Decola 10, então com curva direita, da porta, não compensando, então, 208 é o controle, 5523 é o transponder. Então vai a perícia do 17, a perícia do 0 é a fase do CT, 359.4. Confirmando a fase da porta, Elefa, reporta o pushback acionado, trip 9947. Arbor, Elefa, graças, 9947, apertará. Oi, chegou no 63. Com 155 pessoas a bordo, 3 horas e 35 minutos de autonomia, alternando galeão, pronto para o táxi. Autorizado táxi, Apache 1 no Indy Alpha, ponte para a torre 186 Duzi, que negão no 0 no 8, cor no 885. Apache 1 Índia, ponte para a via Bravo, ponte para o 0, 26, cor no 885. Ajustado no 8. O TAN 3662 mantém posição na Juliet, aguarda a passagem Boeing via pátio para a Índia e após ingresso Juliet, TAN 09. A gente aguarda na Juliet, a passagem do 37 está visual com ele, a passagem do 09 do TAN 3662. 5827, top cop. Objeto 5827, pronto, copia. Copia, 5827. Autorizado 360 Galeão, via Upper Zulu no 0, decola pista no 0, curva direita, saída Tael, Leda, Tride, controle 120.8, acena 5525. Objeto 5827, provado Galeão. Nível 360, via Upper Zulu 10, decola da 10 com curva à direita, Tael, Leda, Trivi, controle 1208 e o transponder 5525, objeto 527. Confirmando posição após Leda, Bridge, reporta pushback sinal, é 527. Após Leda, Bridge, 527. Salvador, Xanel 6201. Xanel 6201, no Galeão, 360, nível via Upper Zulu 10. Decola pista no 0, curva direita, saída Tael, Leda, Tride, controle 120.8, acena 5532. Xané 6201, autorizado Galeão 360, Pesulo 10, decola da pista 10, curva à direita, Tael, Leda, Tride, 1208, 5532. Correto, ponto push, 6201. Solo Salvador, muito boa noite, 3995.0, na posição 1 para posicionamento. Trip 9950 autorizado, pushback sinal, porta táxi. Autorizado, posicionamento, porta táxi 9950. Segurança 5 ali, mantém, cabeceiro no 0. Ali, mantém, 1-8-2. 310 no solo 06, à direita, 219 solo, boa noite. Direita, 219, obrigado. Runway 10, report on localizer course. Cleared for the final approach, ILS 10, will report on the localizer, Charlie Golf, and you're welcome. Solo, Xanel 6310, lembrando? 310, taxi, Alfa, reportante da Juliette. Vamos ali, antes da Juliette, 63. Quanto a livre táxi, Alfa Juliette, portão 612, ou Xané 6310. Quanto a livre, Alfa Juliette, portão 612. Vento 180 graus com 08 nós, sem livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem pro voo 1885 pela pista no zero. Golf Roger, sir, complete approach and call out Salvador Tower, 118.6, good night. Tower 118.6 for Charlie Golf Indio Romeo Echo, good night. 20.8, bom, boa noite. 208, muito obrigado, bom serviço, 885. Controle Salvador, boa noite, Gol 985, decolado no, na Dael. Gol 985, boa noite, contato radar, só 360, saída Dael. 360, Dael, 1885. Tower, good evening, Charlie Golf, India Romeo Echo on ELS runway 10. Hey, Charlie Golf, India Romeo Echo, could you confirm landing gear down to Lockett? Say again? Landing gear down to Lockett, could you confirm? Confirm, three green. Hey, Charlie Golf, India Romeo Echo, clear to land runway 10. The wind is 170 degrees with 08 knots, altimeter set 1018. Clear to land 1018 and get Romeo Echo. Solo Salvador, trip 9950 com 55 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Foz do Iguaçu. Trip 9950 taxi de alfa, ponte para a torre 2612, que legal no 018. 018, ajuste taxi India Alpha, quando pronto, quando espera, chama a torre em 118.612, trip 9950. approach control, good evening, trip 9961, send information. Trip 9961, good evening, Spock, identity, send it to flight level 050, Mare level. 050, Mare arrival, trip 9961. Oi, trip 9950, ali mantém campo 010. Charlie Golf, India Romeo Echo on the ground at 12, leaving to the right and call 121 this morning, good night. 121 Niner, thank you. Ground Charlie Golf, India Romeo Echo on taxiway Echo. Please, 121 Niner. Oh, sorry. Golf, India Romeo Echo on Echo. Charlie Golf, India Romeo Echo, approach taxiway Alpha Kilo 283, attention to Marshall. Alpha Kilo to Apron 3, we'll look for the Marshaller, Charlie Golf, India Romeo Echo. Bono 885, chamo centro Recife, 13325, alterna 125, ano bom voo. 3325, 25, ano, obrigado, bom serviço. 1885. Controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 120 decimal 8, boa noite, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, trip 9950. Trip 9950, boa noite, contato radar só 380, saída Arbor. Da Arbor, autoriza na presente proa de Arbor, pro 9950. Autorizado. Autorizado, 9950, proa de... desculpe, solicita a proa de Elefa, o 9950. Autorizado. Autorizado, muito obrigado, proa de Elefa. Lapa 083, ground. Romeo, 39950, solicita, se possível, coordenação para dar presente para o Fabec. Aguarde. Aguarde, 9950. O 9950 pode voar altitude enquanto a guarda Babec? Não, negativo. Mantenha a proa de LF ao 9950, sendo solicita que mantenha a proa de LF. Mantendo. Trip 9961, eu vou na proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, 10 no 8, na proa de Duna, trip 59961. Salvador, gol 1604, atinge, mantém 1970. 1604, boa noite, acima identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada maré. 050, identificou, maré, 1604. Tip 9950, chama centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260, 288, centro Recife, tip 9950, boa noite. Alô, Salvador, trip 9951, gate 2, pushback, acionamento. Autorizado, pushback, acionar, por táxi, trip 9951. Livre, puxa, amanhã.